Policiais civis de Medianeira recuperaram um caminhão que havia sido furtado em Joinville, Santa Catarina. De acordo com a polícia, o caminhão Volkswagen 24250, placas AOA3416 de Joinville, estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-277, na saída de Medianeira para Matelândia. O veículo estava parado desde a tarde de anteontem, como para descanso do condutor. Porém, os policiais suspeitaram que havia algo de errado e, ao verificar o sistema, constataram que se tratava de um veículo com registro de furto no dia 27 de janeiro deste ano. Diante da situação e pelo fato do caminhão estar estacionado e sem a presença do condutor, uma equipe policial efetuou campana até a madrugada de ontem. No entanto, ninguém apareceu para buscar o veículo, que foi apreendido e recolhido ao pátio da Delegacia da Polícia Civil de Medianeira. Conforme a polícia, o veículo será periciado e posteriormente devolvido ao verdadeiro proprietário. O delegado de Medianeira, Dr. Herculano de Abreu, relatou ainda que no interior da cabine do veículo foram encontradas roupas, possivelmente do condutor, e um jogo de placas de identificação de veículos. As placas são AGN0833. A polícia acredita que as placas frias seriam colocadas no caminhão para tentar atravessá-lo para o Paraguai. Ele também comentou que as investigações apontam que na noite do furto, na cidade de Joinville, foram furtados dois caminhões que estavam em um posto de combustível, onde estava estacionado o veículo recuperado. Os dois veículos eram da mesma empresa e um deles possuía rastreador, tendo sido acionado o travamento do veículo na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O segundo, que se trata de um caminhão recuperado em Medianeira, não possuía rastreador. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.